995, desça para 2000 pés, chega da BOF, ajuste no 020. 2000 pés, BOF no 020, 995. Do 35, quando 7 horas, Luna da presente. Até o perfil 35 na frente. Sim, manterá da 35, quando 7. Com 804, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 020. 2607, desça para 4000 pés, chegada bom, se ajuste ano 020. Afirmativo. Desça para 060, chegada Monf, ajuste no 020. 060, chegada Monf, tá. Utilizou, tá 35 no 7. Tá 35 no 7, chame a torre 198, decimal 6. 1986, tá 35 no 7, obrigado. Salvador, Altan 35 no 7, está na final, vai passar Índia, Sierra Baixada e Travada. Altan 35 no 7, tráfego avistado, ajuste no 020, você tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 130 graus com 15 nós. Tive pouso na pista 10, Altan 35 no 7. Gol 607, reduza para 2209. Reduzindo 2209, volta 607. Salvador, bom dia, Lua no 7, 1 no 5 com a informação hotel. Lua 1-7-5, desça para 2.000 pés, chegada Ponce, ajuste 1-0-2-0. 2.000 na Ponce, com 1.020 na técnica. Centro 5 no 7, no Solos 39, libere a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04, nesta frequência, Centro 5 no 7. Eita, Alfa Juliette por 4, mantém a frequência, 35 no 7. Do 995, chame a torre 118, decimal 6. 6, obrigado, bom dia. Gol no 897, reduza para 220 nós. 220 não, gol no 897. Torre, bom dia, gol 1995 estabilizado, com o trem baixado travado. Bom dia, gol 1995, tráfego avistado, ajuste no 020, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 130 graus com 13 nós. Livre pouso na pista no 0, com 1020, gol 1995. O 1607, desça para 2.000 pés, reduza para 190. 607, 2000, reduzindo 1909, igual no 607. 1897, desça para 4000, 1020. 4020, igual no 807. Ou no 715, reduza para 2209. Reduzindo 209, vamos pegar. No Solos 4-5, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 01 nesta frequência, gol no 995. Alfa Juliette da 01, gol no 995 no sofrimento. 804, chama a torre 198, decimal 6. Guarulhos, eu tenho o nível de voo 320 aprovado, senhor, está pronto, cópia? Para pegar? 3171, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 320, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5051, TAN 3171. 3171, está aprovado Guarulhos, decolando da 10 por a direita da Elida Prix, a 3169, vai até BHZ, após Prix e depois controle. 208 é o controle, 5051, transponder TAN 3171. Correto, senhor, nível de voo autorizado 320. 3205. Cotejamento correto, 3171 no portão 612, chame pushback, acionamento. Torre Salvador, Gono 804. Viral, baixo palavra. Bom dia, boa noite, 04, tráfego avistado, ajuste no 020, pouso autorizado, senhor, pistão no 0, vento de 130 graus com 159. Leve pouso, boa noite, 04. Boa noite, 97. Autorizado 2000 pés, 1897. 2000 reduzido, boa noite, 97. Charlie Yankee, confirme o levantamento. Do Yankee, autorizado o acionamento, vote para a cópia, Mike Charlie Yankee. Com 897, sua viaturação mantém a presente proa, limite o localizador. É manter a proa, limitado pelo localizador, boa noite, 97. 897 para o localizador, esquerda 140. Esquerda 140, para o 897. 1607, torre 186. 186, agora 1607. Gol 715, reduza para 190. Já reduzido, 190, gol no 715. Salvador, bom dia, gol no 607, uma mini meia do externo, mas foi travou. Bom dia, no 607, continua a aproximação, aguarde para a autorização de pouso, tem um tráfego à vista. É, está aguardando, 607. Boa noite, 04, no Solos 49, libera a pista próxima à direita, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso para que seja Juliette na frequência. Por gentileza, 118.62 e o seu 329.215. Viu? Na sua escuta, né? Na Juliette. 1804, obrigado. Uno 607, por gentileza, confirme, trem baixo travado? Ah, sim, baixo, foi travou, 607. Uno 607, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 149 nosso. Livre que pausa 690, 607. Mike Charlie Yankee, pronto cópia? Mike Charlie Yankee, autorizado o levantamento, voo local, o New Pets, decola pista no 7, corredor axé, primeira curva à direita, controle 120.8, aciona 5045, Papa Romeo, Mike Charlie Yankee.